08, auxílio de identificação. E a chegada a Mari descendeu 050. E a Mari para 050, com a possibilidade de voar. Negativo, dono. Doutor Leão, Tereza, 5329, voador, dá pra mim? Negativo, mantém a chegada, reporte estabilizado na LS. Vai manter a chegada ali, do tráfego, reporte estabilizado na LS. Informação Delta, em curso, ponto cópia. Afirmativo. Coisado Aracaju, nível 190, pista em uso 10. Primeira curva esquerda após decolagem, saída Puca, Jama, após Jama DCT. Transponder 5177, o controle Salvador, 119.8. Então, 190, o nível autorizado para Aracaju. Decolada 10, com curva esquerda, Puca, Jama, aí depois DCT. 5177, o transponder 198, o controle da Prefeitura 20 na posição 3. Tá, pronto para pushback, tá? 3520, cotejamento correto. Autorizado pushback, reporte táxi. Reporte táxi 3520. agora, vou voar no 973, tá não. 11, 9. Voar no 973, já pode estar aqui. Cinco e três, dois, não, estabilizado, Mock aguardando o Grade. Vai no sinal, chamando você agora, 118.95. Torre 18.95. O 6908, desce para 2.010, ajuste no 0 no meio, autorizado, aliás. Nove, ajuste 1.0 no meio, tem o pouso autorizado, pistão no 0. Vento 180 graus, 10 nós, cheque o trem. Confirma o vento, gente. Confirma o vento, 180 graus, 10 nós. Tá, ciente. Para baixada e travado, eu estou em 5309. Gente, 35329, trip, pouso autorizado, pistão no 0, 170 graus, 9 nós. 5309, gente, pouso autorizado. Para o táxi, então, 35087, a bordo, 3 horas, alternando Recife. T520, à direita, via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0 no meio. Gente, direita, via Índia, reporta pronto, ponto de espera, tá 3520. Gol 1173, zona 3, zona a bordo, 431, alterna Foz do Iguaçu. 7, gol 1173, utilizado táxi, via pátio, Índia, ponto de espera 2-1895, corrigindo, reporte pronto, no ponto de espera, ajuste no 0, no 6. 16, paga ponto, ponto de espera, só indicando em alterna Florianópolis. 7. Tá, 3520, tá, próximo ponto de cara, dá 1-0, pronto. Tá, 3520, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha aí mantém 1-0, tá, 3520. O trip 5329 no som 228, pode virar à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pátio 3, na minha escuta, trip 5329. Ok, direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua escuta, 5329. 90, autorizado decolagem, pistão 90, vento 180 graus, 8 nós. Livre decolagem 90, tá 3520. Completa final, chama a torre agora, 118-95. 118-95. Radar, voo 1963, se aproximar do ponto espera da 10, tá pronto. Sente voo 1973, mantém o ponto de espera. Manterá, voo 1973. 2 Salvador, bom dia ou boa noite. 6908 no curso do localizador. Está estabilizado em alerta. Sente azul 6908, ajuste 10016, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Cheque o trem. Trem ainda em cima, senhor. O azul 6908 tem livre pouso, pista 10. 3520, decolado aos 30. Controle 119 decimal 8, boa. 198, boa, até mais. Controle, Salvador. Bom dia, tá 3520, sai da PUCA. 20, sai da PUCA, vigilância 4-6-4. 3520. Achou e travou, azul 6908. 7-6908, pouso autorizado, pista 10, 180 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, 6908, azul. Ali mantém pista no zero. Tem mantém no zero, gol 1173. Azul 6908, solo aos 3-2, alvará à direita 1-2, 1-1. Direita 2-1, 1-1, azul 6908, obrigado. 1-1-7-3, autorizado decolagem, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. Decolagem, dá 10, gol 1-1-7-3. 1173, decolado aos 35, controle 119, decima 8, boa. Da 98, boa 93, 1173, boa. Salvador, muito bom dia, gol 1173, decola, passa meio quente. Boa 73, sobe 360, sai da boca, vila. 360, autoriza a Leda da Prevent. Autorizado, Vardel. Confirma, pro? 3520, chama agora, centro de Recife, 26085. Recife, 3520. Controle, confirma, pro, pro gol 1173. Vou direto da EL 1173. Da EL, gol 1173. Nuno 73, apresente o Van Bridge. Van Bridge, precisa de coordenar com respeito 380, final. Chamou mesmo agora para a coordenação 251, alternando no 3395. Obrigado. Salvador, Gravenga, porta 90 quilos. Confirme. Avianca, Oscar, 90 quilos. Prossiga, Oscar, 90 quilos. Oscar, 90 quilos. Posicionado aqui no off-back remoto. Transmitando 7 motores sem aero. Durante 5 minutos. Autorizado, Oscar, 90 quilos. Reporte ao término. Confirmando a perda de infra-aero, sente. Positivo. Sente, reporte ao término. Valeu, grato. Castelo, Salvador, Vila Bianca, Oscar 95, formando o término do cheque de motores, e um bom dia. Novembro, Oscar Novembro, Aquilo, corrigindo, sente o término, bom dia. Bom dia, obrigado.